correr pelo universo e me sentir mais livre. E pelos versos que caminha, minha alma vive. Meus pés podem ir ao infinito e além. De alguém como planeta em expansão. Pensamento e informação consome minha intenção. Demarcação do espaço, foco em outra dimensão. Sistemas descobertos pra que minha mente explore. Como se fosse um refúgio, prelúdio que se decore. Conter a mutação entre cometas e galáxias. Estrelas na cabeça, a luz que me guia a multidão. Unir meus versos com o teu coração. Encontrar a minha fuga. Flutuando, viajando, mapeando outro mundo. Seguindo meu instinto a 1000 milhas por segundo. Na visão de um telescópio, num só lugar. A essência da vida que busca se encontrar. O som veio da lua, mas aqui onde transito. O verso vem distinto pro destino que eu traço. A minha rota eu trago sem a bagunça dos planetas. Pra que seja sempre um instruir a gravidade. Sei que é longa a jornada a ser conquistada, explorada por nós. Sei que é longa a jornada a ser conquistada, explorada por nós. Seguir em andamento, Marte versus Vênus convivendo em um só mundo. Solidão vem de Plutão, a união vem de Saturno. Sonhão de George Lucas sem a guerra nas estrelas ou o pesadelo Dart. Satélites registram em alta resolução. Um ponto de um indivíduo ou mapa de uma nação. Rota de um plano traçado para novos caminhos. Fica no ar a pergunta, será que estamos sozinhos? Marcações, constelações, pra que marca minha vida. Simples pra união, versus opinião. Pra que seja um só, corpo solo pro universo. Ciente que a cadência apareça no anverso. Raça evoluída, outra vida, outro lugar. A Terra é ponto de partida pra onde iremos chegar. Que minha sonda capte, que tudo se adapte. No craft expresso que ficou na lápide. Sei que longa a jornada a ser conquistada, explorada por nós. Sei que é longa a jornada a ser conquistada, explorada por nós.